Lúcio Cedês. Lúcio Cedês. Pioneirismo e competência. O que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? A luxuosa está aqui, aqui. E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais. E aqui na Via Show, a tentação. Meu parceiro Gabriel do Lance, o Lado Maguari já com a gente, um abraço, garoto. É que eu já sei como eu sou. Bora mergulhar, bora. Do jeito que eu vou ficar apaixonado, mergulhar de cabeça na emoção, entregando pra você. Bora, seu Paulo, dona Nina. Bora trabalhar, seu Paulo. O coração. Ei, meu Deus! Eu não tenho meu casal. Meu casal sensacional. Meu amigo Brasil, seu Minha. Tão difícil pra explicar. Saudade de vocês, viu? Problema sem sol. Um abraço de coração aqui. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Meu comandante Solon. Aí, Solon. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. E a sua noiva de luxo. Tão difícil pra explicar. São coisas do coração. Parceirão Jorge Henrique, juntamente com a sua primeira dama, a nossa grande amiga Mônica. Esse casal que tá sempre com a gente, um abraço, viu? Parceiro Bigode de Ouro. Ele disse: Toninho, hoje eu vou tomar todas. Tem ao lado do meu maninho Andy Correia. Olha a camisa do Bigode, meu Deus do céu. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado, mergulhar de cabeça na emoção, entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Essa música vai pra aquela mulher que tem um coração do tamanho do mundo. Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Será que você não tem medo do sofrimento depois? Veja aqui no lado, meu parceiro Beto do Pop, o homem que comanda lá, Arena Mix, todas as quintas-feiras, uma programação bacana lá na Arena Mix. De vez em quando a gente dá um passeio lá. Ô Beto, um abraço pra você, Beto. Eu só queria saber qual de nós dois você ama. A carroça. Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Mauro Saudade. Ou se quando está comigo é nele que está pensando. Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? Dá-lhe carroça! Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Acabou. roça da saudade. Grande Nandinho, 7 de janeiro, aniversário dele, disse o Toninho. Vamos comemorar juntinho aqui na carroça. Qual de nós dois você? E bonitona, bonitona de luz já na área. Lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo? É nele que está pensando. Jairo. Aí, Jairo. Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Comandante Solomon, você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, é DJ Toninho, só sabe fazer falsidade. Vamos, meu maestro. Você não ama ninguém. Lúcio Cedês. Preciso parar com esses meus pensamentos. Para feio! Pois sei que você é proibida pra mim. Preciso abafar esse meu sentimento. E você, por favor, não me olhe assim, assim. Mulher de amigo é como veneno. Pois se perde o amigo e se perde a mulher. Não me olhe assim, não me faça acenos. E até me ignore se você puder. Ele é meu amigo, até quase um irmão. Ele é meu amigo e não merece essa desilusão. Ele é meu amigo, até quase um irmão. E mulher de amigo é coisa que a gente não põe a mão. Abraçando a amiga Márcia, diretamente lá do Guamá, juntamente com seu esposo, tá com a gente. Valeu, valeu, Márcia. Saudade. Saudade. Se você só pensa em viver a vida, por que não se vai e o deixa em paz? As luxuosas carroceiras. E também as carroceiras da saudade também gera área. Porque meu amigo vai sofrer demais. Eu quero sentir seu corpo em mim. Eu não posso resistir mais um instante. Direto do túnel do tempo. Eu tenho uma vida pra viver. Anderson da prefeitura. Quero estar só com você. Também parceiro Hulk. O homem da Tropigás. Alô, Hulk. Beijei os seus lábios e senti. Por todo esse tempo que... Ronaldo R9! Aí, Ronaldo! Com a solidão, Eu quero viver só a Rose. Alô, gringo. Você é tudo que adoro. Um abraço pra você, garoto. Você ilumina os olhos meus, estrela de luz que me acendeu. Uou, uou, uou. Você ilumina os olhos meus, estrela de luz que me acendeu. Ei, baixinho. Uou, uou, uou. Saudade. A gente, o Bigode avisa que dia 31, o maior Réveillon da cidade, o Réveillon de luxo, aqui na Via Show, Carroça da Saudade, e até meia-noite ninguém paga, viu? E a festa vai até 8 da manhã. Eu não posso resistir mais um instante. Tenho uma vida pra viver. Quero estar só com você, amada amante. Beijei os seus lábios e senti, por todo esse tempo que perdi. O Sargento Abre já na área, com a sua esposa e amiga Bia. E aí, Sargento? Eu quero viver o sonho. E aí, Bia? Seus. Solta a noite, Bia. É tudo que adoro, que adoro. Saudade. Você ilumina os olhos meus, estrela de luz que me acendeu. Uou, uou, uou. Vamos lá, filho. Pau na máquina. Esse amor que mexe com meu coração, parece não tem jeito não. Você vive dia e noite nos meus sonhos. Para Solon, pra cima, Solon. Mas você parece que não quer saber, sabendo que me faz sofrer. Sempre vai com os meus amigos na matinê. Ai, meu búfalo! Fico em casa me doendo de ciúme a imaginar. Se no escurinho alguém vai te beijar. No sofá da sala eu sempre ainda tento ver a TV, mas eu só penso em você. Saudade. Vejam. Olha o CD de Josias. Já tá prontinho, viu, gente? Aí na mão do maluquinho, aí no salão. É o parceiro Alci. Aí, Alci. Juntamente com o Alan. Já na área. Ei, sedutor. Ei, Alan. Mas você parece que não quer saber. Me faz sofrer. Sempre vai com meus amigos na matinê. Fico em casa me doendo de ciúme a imaginar. Se no escurinho alguém vai te beijar. No sofá da sala eu sempre ainda tento ver a TV. Seu Minha! E dali, Brasil! Bora, Brasil! Vai brilhar pra nós dois, céu só de estrelas. Lúcio CD. Abraça-me, amor, abraça-me. Não sei mais viver sem você. E deixe, amor, que o tempo não passe pra nós dois. Abraça-me, amor, abraça-me, amor. Não sei mais viver sem você. Me deixa, amor, que o tempo não passe pra nós dois. Abraça-me, amor. Grande Isaías, explosão lá na Marambaia, passeando aqui. Esse é fiel da carroça. Olhos olhando nos meus, fica ao meu lado e jamais me diga adeus. Abraça-me, amor, abraça-me. A luxuosa carroça da saudade chegou, chegou, chegou. Mais uma segunda-feira aqui. Só agora eu sei quanta falta me faz. Vou te confessar que te amo demais. Saudade, saudade. Não sei o que fazer se você me deixar. Abraçando com muito carinho. Aí o casal Fabrício e a Zilma tá com a gente. Volte pra mim. Equipe Farra tá com a gente. É o maestro já na área. A solidão é tão grande, não estou suportando. Lúcio CDs. O meu coração está sangrando. Só mais uma chance, meu bem, por favor. Fica frio, Flávio. Meu amigo Fábio lá do Barão. Para de pro. Fica frio, garoto. Meu grande amor. Se você não voltar, vou me enlouquecer. É difícil ficar, meu amor, sem você. Meu amor. Meu grande amor, volte pra mim. Meu amor, saudade. Meu grande amor, oh, oh, oh, volte pra mim. Luxuosa carroça da saudade. Meu amor vem se mantendo apesar das estações. Tanto tempo se fazendo um lado triste das paixões. Foram folhas como outono, mas ficou meu amor. Aí a comitiva da soledade. Amigo chão, que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor, que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Saudade. Porém nesta primavera quero renascer com flores. Depois de longa espera, Método Pop de cores. lá da Arena Mix. Tá aqui no lado. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo o sonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo o sonho. Roça toca, encanta, relembra e te faz transformar aquele momento em um momento único. Porém nesta primavera quero renascer qual flores que depois de longa espera enche um jardim de cores. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. DJ, arrebenta, arrebenta. A carroça da saudade. Juro, eu tentei. A carroça da saudade. Nem consegui mudar esse seu jeito tão arrogante. Nunca pensei que fosse assim. Olha quem chegou. Nossa baronesa. Olha, menina. Manda um abraço aí do parceiro aí do Anderson da prefeitura. Seria bem melhor nunca ter te conhecido. Assim, então, empresário Ed, nunca teria sofrido. Grande empresário Ed, o rei do açaí do, lá do Pará. Eu vou te contar o teu açaí, viu, Ed? Eu sei, é padrão FIFA. Te me apaixonei. Agora é tarde, eu sei. Pois sem querer por ti me apaixonei. Atenção, garçom, vamos trabalhar. Fala, garçom, o bigode tá afim de beber, vem aqui no lado com ele. Trazer 4 Red Bull pra ele. Juro, tentei, não consegui mudar esse seu jeito tão arrogante. Nunca pensei que fosse assim. Brangina já tá ali pelo corpo a corpo já. Às vezes sensível e tão provocante. Seria bem melhor eu nunca ter te conhecido. Quem sabe assim talvez eu nunca teria sofrido. É pra você não parar de dançar aqui. Dá-lhe, Toninho. Faça o que você quiser. Pensa o que você pensar. Diga o que você disser. E eu não vou deixar de te amar. A carroça. Por você sou capaz de qualquer loucura. Andei tanto tempo à procura de alguém igual a você. Você pode ser prega ou chique. Quero mais que esse amor se multiplique. Quero apenas gostar

Ou quem sabe não queira lembrar. É só que até hoje eu não me esqueci. Tanto quando a gente se amou e de tudo que a gente passou. Apesar de tudo a gente foi feliz. Você está tocando a nossa canção. E aí, Douglas? Vamos dançar. Faz de conta que prepara aí, prepara aí. Primeira vez que a gente vai se tocar. Que a gente vai se tocar. Grande Marcelo! Talvez você nem lembra mais de mim, ou quem sabe não terá lembrar. É só que até hoje eu não esqueci. Fala, gente, sexta-feira. É aquela sexta-feira, a melhor de Belém. Lá no Caribe Show, sexta-feira, viu? A Carroça da Saudade. Sábado, a gente vai até o Ponte Show. Lá, lá na Perimetral com a João Paulo. Antiga Fazenda. Domingo, aquela domingueira aqui da Via Show. Domingo, a gente vai estar aqui. Segunda-feira, véspera de Natal. O baile do Natal da Carroça, lá no Cangalha. Terça-feira, Casota. Dia de Natal no Casota. Aí na quarta-feira, uma festa de tradição em Bragança. O Festão da Marajada. A Carroça, o Búfalo e Aldaí Playboy em Bragança. Aí quinta-feira, vão até o Sítio do Bigode Ouro. Canção, vamos dançar. Faz de conta que é a primeira vez que a gente vai se tocar. Que a gente vai se tocar. Que a gente vai se tocar. Carroça. Deve resistir aos perigos desse amor. Vou deixar-me envolver na ilusão, na sedução. Seu olhar, não, eu não vou permitir mais uma decepção. As armas desse falso amor irá ferir. Amiga Silene, não me leve a mal. Aniversário dela hoje. Parabéns, viu, Silene? A fantasia não deve existir. Carroça da Saudade. Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir. DJ Toninho. O ar é frio, com a sua voz que me deu. O amor sem fim que só mentiu sobre o prazer. Prazer a dois, sem ter depois. Rio do sentimento de amar. Não sou nem cantar. Real quanto seu amor, é um adeus que vai me dar. Eu não vou chorar por você.

Meu parceiro Gilberto. Para o seu coração. Lá de Coraci, tá com a gente. Um abraço, garoto. Bora, Ed. Segura o coração, Ed. Grande parceirão, Anselmo, lá do Bodegas, só na mãe aqui do lado. Minha poesia se perdeu no meu penar, fiz então a alegria encantar. Bora, Cabo Ábio, bora esquentar, Cabo Ábio. Só estou Sargento Ábio. De um poeta que ele não, desse mundo que é teu reino. Bora, Ed, vai que é sua, Ed. Dá pra doer, musical. Dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. A carroça. Dá pra doer, ei, Brasil. Aí, Silvinha. Dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Fábio, vai que é sua, Fábio. Nadito, alô, mais bela do meu jardim. Foi a fada encantada quem escolheu teu amor para mim. Agora no jardim florido, encanto feliz da minha vida. Bora, maluquinho, vai dar balão, maluquinho. Vai ver o CD ali, vai. A ti, minha flor querida. É Lúcio. É Lúcio. Nadir, se pudesse até o mar te ofertar. Aniversário da amiga Rose. Comemorando seu aniversário. Minha aqui. Vida também. Parabéns, viu, Rose? Felicidade. Mas existe o impossível pra transformar minha intenção. Nadir, minha flor morena, te darei para sempre o meu coração. Saudade. Nadir, tu és a flor mais bela do meu jardim. Foi a fada encantada quem escolheu teu amor para mim.